Vote para avançar. Vote Elias da Ambulância Prefeito. Vice Gilsares Albac. Meus amigos e minhas amigas, meu querido povo de minha querida e amada São Miguel Arcanjo. Hoje quero falar um pouco da grandeza de nossa querida cidade, por ser um polo de crescimento, desenvolvimento, progresso e avanço. A nível nacional, retornando-se reconhecido por todos os países da América do Sul. E internacionalmente, chamando a atenção do planeta Terra, o turismo em nossa cidade já é uma realidade. Isto devemos aos esforços de diversos atores que contribuíram efetivamente para o desenvolvimento turístico de São Miguel Arcanjo. A partir de 2017, começou este avanço através do trabalho árduo e de muita competência e conhecimento da administração Elias e Paulo. Hoje é a pauta principal de governo e desenvolvimento. Após receber a chancela de município de interesse turístico pelo governo do estado, o município, através dos trabalhos técnicos realizados e coordenados pela Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo, tem avançado de forma sustentável e hoje em grande ascensão, com destaque no ecoturismo, turismo religioso e turismo rural. Atrativos esse que tem atraído um grande número de visitantes do município, com destaque para o Parque Estadual Carlos Botelho, Basílica de São Miguel Arcanjo e a Gruta do Arcanjo, que contará com a maior estátua católica do mundo. Um dos principais pilares do desenvolvimento é a qualificação da oferta turística, aonde através dos recursos do Dadetur, juntamente com as contrapartidas, já são 5 milhões de investimentos em 8 anos. Em importantes obras que qualificam e elevam o município como referência regional e estadual. Hoje, o município de São Miguel Arcanjo coordena o programa de regionalização do turismo do Ministério do Turismo, dando ao fato do seu protagonismo referente ao desenvolvimento turístico na região metropolitana de Sorocaba. A nossa proposta é dar seguimento nos trabalhos, tornar o turismo uma agenda prioritária de governo e demais áreas estratégicas do município, como saúde, educação, segurança pública, e elevar o município ranqueamento estadual à instância turística. Para que São Miguel Arcanjo continue no presente, projetando o futuro de avanço no turismo, preciso do seu voto. Para prefeito, vote 11, vote Elias, vote certo, bota na cabeça. São Miguel precisa continuar avançando. Vote também em nossos candidatos a vereadores. Quem compara, vota 11. Elias e Gil. Tá confirmado. É o 11. Bate em meu peito. É o 11. É a voz do povo. É Elias e Gil. São Miguel não pode parar. O trabalho vai continuar. Vote 11. Elias da Ambulância Prefeito. Vice Gil Salles Albac. Este foi o programa da coligação Avanço, Trabalho e Desenvolvimento. PT, MDB, Podemos, Republicanos e Avante. Até o próximo programa. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se apronte para votar. E-título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação.

seu programa de todos os dias. As músicas mais pedidas e o sucesso que o povo canta. Sertanejo Classe A, tocando seu coração. Alô, você, ligado aqui na melhor programação, estamos chegando com o nosso programa Sertanejo Classe A. Quem vos fala e se apresenta sou eu mesmo, Elbert Andrade, e é um prazer imenso fazer companhia com você e, é claro, contando com a sua companhia, com a sua audiência, que é muito importante no melhor da nossa música sertaneja, que é o Sertanejo Classe A. A gente começa muito bem ao som do Chitãozinho e também do Chororó, a música Gamado Nela, nossa primeira de hoje. Guilherme Santiago, Jogado na Rua, vem na segunda canção desse bloco do programa Sertanejo Classe A. Deixa cair os modão. Se ainda me considera seu amigo, vá embora porque hoje vou beber. Não esquente a cabeça assim comigo, porque você não vai me convencer. Bebo por uma dona meiga e bela,